plano sejas tanso. Cá para mim és muito manso. Já está na hora de acordar. Vem comigo no balanço. Isto agora é só gamanço. Tens que te desenrascar. Nunca me deito antes das 5. Sorte, eu sei que tu gostavas de ser comigo.